Boa noite, boa noite. Boa noite, meus telespectadores. Estamos aqui reiniciando mais um Novos Talentos. Na apresentação desse que vos fala, Taiguara Júnior. No programa de hoje, apresentaremos um promissor talento. Ele, que faz música do gênero rap, juntamente com seu amigo e produtor DJ Kaique. Por favor, pode adentrar ao estúdio. Ele, Dom Cezão. Então, primeiramente, boa noite, Dom Cezão. E aí, meu, boa noite. Então, eu queria saber aqui sobre esse seu trabalho, esse belo CD, belíssima produção do DJ Kaique. O CD, primeiramente, você poderia falar um pouco desse projeto pra gente? Então, o CD, primeiramente, é o meu primeiro contato com o público, assim, né? É o primeiro trabalho que eu tô lançando, então por isso achei legal chamar primeiramente, que é o primeiro contato do público comigo. Oh, muito interessante, interessantíssimo. Bom, então, Dom Cezão, a segunda pergunta, eu gostaria de saber como foi assim o processo de criação, o processo de gravação desse projeto de vocês, primeiramente? Ah, então, meu, projeto foi, meu, bem tranquilo. Eu conheci o Kaique através de uns amigos aí, meu, o Lechá, o Charles, o Chau, tá ligado? Eles falaram pra mim sobre o Kaique, falaram, meu, já que você curte rimar a pau, acho legal você colar lá e trocar uma ideia com ele. Aí, meu, conheci e tal, começaram a rolar gravações, uma coisa bem espontânea assim. O Kaique, meu, sempre foi sangue bom, me ensinou várias paradas que eu não sabia, mostrou vários sons. Aí, tipo, várias gravações assim são bem relaxadas, como, por exemplo, colam sempre os caras lá da nossos camaradas, pá, a galera 360 graus, mano. De vez em quando o Kimbo cola também, sangue bom pra caramba com a gente, Kimbo parceirão, valeu, Kimbo. Então, tamo junto, né? As gravações são isso mesmo, velho. Muito interessante. Valeu, é isso aí. Então, quer dizer que é bem gravação divertido é mesmo, né? Sempre sossegado. Então vamos ver o reflexo desse trabalho aí, do garoto que faz música do gênero rap. E vai mostrar um pouco pra gente aí, Cezão. Você acha legal fazer o quê? Ah, não sei, meu. Quer que cante uma faixa do CD, sei lá. Não, vamos fazer diferente. Você tá ouvindo aqui o tema do nosso programa, esse jazzinho, um jazz muito gostoso, muito legal. O que você acha da gente fazer alguma coisa em cima dele? Como assim? Você quer que eu cante, tipo, nessa base? Ah, meu, sei lá, meu. Tenta mais ou menos fazer alguma coisa aí, mais ou menos um minuto e meio. Mais ou menos um minuto e meio? Então beleza.